número 48, o número 46 da Gol. Boa noite, desça para 4.000, altímetro 1.015, chegada bom. 4.065, bom. Pode voar bom, tá vendo? Firmo, direto bom. Boa noite, desça para 3.000, ação de identificação, altímetro 1.015, direto do Uno. Então, 3.170. 3.152, controle, bom dia. Chegada a Mari, desce 050, ação de identificação, vigilante. Direto ITAP. Azul 4062, ajuste 1015. 4062, 1015, obrigado. Número 43, está presente, eu vou apelo. Eu matei, obrigado. Azul 4062, autorizada aproximação LS, chame estabilizado. Reportaria estabilizado, Papo 462. Azul 4062, completa LS, setor 118, decimal 95. Boa noite. 1895, boa noite, obrigado. 3170 da Tandessa para 2000, altimetro 0015, livre LS, chama estabilizado. 2015, portaria estabilizada. 3170. 0062, boa noite, o ajuste agora é 1015, reporte baixado e travado. Reportarei. Número 43, reautorizado para 3 mil pés, permanece Bravo, Azul 4062. Azul 4062, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus com 5 nós. Livre pouso, pista 10, 4062. Luz 43, voando agora sobre a Bahia de Todos os Santos, reautorizado 2000, reduz a 2009. Ok. Reduzindo para 2000, 2000 pés. 5, guarde um minutinho para cópia. Tráfico número 1 para o 643, que está na nossa posição agora de 9 horas. Não, negativo. Tráfico número 1 está à sua posição 10 horas, agora 14 milhas. 14, tá, muito obrigado. Está agora sob vetoração radar, mantenha a proa descendo a 2000 pés. Mantendo proa 2000, 1643. Nosso tráfego, o tráfego nos percebe agora a posição de 10 horas, né? Afirmo, 10 horas, 2000 pés. Alfa Kilo 43, posição 02, azul 4062. Boa noite, 96, pronto para cópia? Cidade Salvador, João Pessoa, via Upper Whisky 58, nível de voo 370. Saída Fuca, transição Caju, decola pistão 10, primeira curva esquerda. Transponder 5537 e o controle Salvador 1120.8. Precisa localizador, visual com a pista 3170. Cliente livre, final LS, aguarde uma diferença. Guarda. Volume 43 para o localizador, esquerda para o 140, reporte estabilizado. 140 para o estabilizado, reporte. 3170, 3 meio do externo, chama agora 2-118-95. 2-118-95, na 3-170. Volume 43 e reduz a 170. Está iniciando a redução. 3152, redução 210, nós desta 2000. O 3152. Estamos para 2000, 2109. Afirmo, voo à Duna com 10015, portanto 3152. 0 graus com 5 nós. Teve pouso na 10.500, na 3170. Esquerda 045, limite ao lock. Esquerda 045, limitado pelo lock. Localizador visual com 643. Livre-se na LS e guardando transferência no 643. Meio da pista pro final, tá com chuva leve a moderada, ok? Tá acabou aqui okay, até o meio da pista. Depois dos primeiros 1000 metros aí, tá com chuva leve a moderada. É, a gente apenas confirmando, após a metade da pista tá com chuva, ok? Exato. Exatamente, quando a gente passou ele quase não deu pra sair. Sente, informar o tráfego nacional, ok? Tá, 3170, para informação, o tráfego que pousou informou que após a segunda metade da pista, a metade para o final da pista, está com chuva leve, ok? Atento à pista úmida. Sente, está 3170 graus. Boa noite, continue na aproximação, número 2 para pouso, ajuste 10015. Certo, 643 fala passando, tá, uma milha do Índia Serra em Bastava. Gente, tá com o número 643, vamos tratar, tá pousando neste exato momento, livrando a pista, será autorizado, ok? Tá, 3170, nos solos 59, direita, pode você que tá que se via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, tá, 3170. Voo no 643, tem pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus com 5 nós, forma a pista da metade para o final com chuva leve, atento à pista úmida. Ok, centro obrigado, 643, tem pouso na pista 10. Bom dia, ajuste 10015, continue na aproximação, número 2 para pouso. Tá, 3152, copia a torre? Continua a aproximação, aguardado que estaria, 3152. No solo 0302, vou livrar a sua direita, prosseguir táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01. Bom, 643, apenas por gentileza, confirme a condição da pista, tá úmida e a chuva permanece leve? Tá molhada a pista e a chuva, ela, tem hora que ela tá moderada, ela tá mais fina, mas no primeiro, segundo terça-feira, chuva, a gente pegou chuva de leve a moderada. Sim, obrigado pela informação. San 3152, cheque trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, com meia dúzia de nós, atento à pista molhada a partir da metade da pista, com chuva leve a moderada. Bom dia, 1805, a sua identificação desce para 2000, 1015, Boa Duna, direto. Boa Duna, 15, desce para 2000, 1805. Temos. Só confirmando, torre, é o 643-01. Ativo, 01, né? Ok, grato. Boa noite, Lua 906, com informação Charles, solicito autorização para Campina Grande. Tan 3152, no solo 0305, à sua direita, após você estar via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. Turbulência moderada ali na sinalista, ali, ok? Tá moderado, tá com a chuva moderada aqui, né? É, chuva moderada, desculpa. Estimativo, chuva moderada já na curta final. Estimativo? É, cruzando a cabeceira ali, não arredondando ali, uma chuvinha meio moderadinha ali. Excelente, grato pela informação. Já estou sendo lançado aqui no ATIS. Muito obrigado. Chama o solo agora? Estimativo, pode prosseguir na minha escuta mesmo, portão 08, ok? Alfa Juliette 08. Excelente, Alfa Juliette 08. Vou no 606. Formação Eco, corrigindo, formação Delta, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Campina Grande, Alpe Zulu 10, aerovia, nível de voo 390. Sai da Fuca, transição Zipar, decola pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5543 e o controle Salvador 120.8. Campina Grande, Gapazulu 10, nível 390, saída Puca, transição Lipar, controle 1208, transponder 5543. Correto, chama pronto, gol no 606. Chamará, obrigado. Gol 1805, a torre acaba de informar chuva leve a moderada sobre o campo. na aproximação final. O teto estimado de 710. 4, confere. Afirma, 4. Autorizado, chama para o táxi, boa noite, 9-6.